ontem na TV. Quando sem essas, nunca nessas. Preste atenção e verás de fato o que acontece. Muitos preocupados, outros numa boa. Abri mão informado, vou pagar comédia à toa. 5 minutos de fama na telinha. O assunto é que uma mulher roubou o marido da vizinha. Atenção, atenção para o nosso sinal. Vai começar o nosso telejornal. Igual meu desemprego, a queda da moeda é real. São destaque nas manchetes principais. Segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. O povo brasileiro sobrevive às problemáticas. Nascem na crise, morrem na crise. Sobrevivendo a Deus dará proteção. Ilumine os seus caminhos, abençoe os seus filhos. O povo reza, o povo ora, pede glória, glória. Mas se esquecendo, faça que eu te ajudarei. Só querendo nos expressar. Por isso o hip hop vai em frente e não parar. Manipulações vão acontecendo, tornando os nossos adolescentes em jovens delinquentes. Hora de parar para assistir a programação. Crianças esquecem o dever de casa, ligam a televisão. O moleque de 6 anos pulou do décimo andar. Pensou que era Superman, queria voar. Consequência do que assistiu na programação. Um homem com sunga, capa tipo bonitão. Sombra, eu vi o Jaspion, eu vi o Jiraiya. Eu vou pedir pra minha mãe uma espada, ela comprar. Trocam nossa cultura por uma cultura enlatada. Mutantes e monstros lutando com uma espada. Fabricam a violência gratuita. Quando o mocinho mata o vilão e na sequência dá um beijo na mocinha. Pregam a paz com requinte demais. Na visão popular, incapaz. Entende na tela da televisão. Terminou o filme, acabou a diversão. Sombra, as letrinhas já estão subindo. A seguir, cenas da nossa próxima atração. Horário eleitoral gratuito novamente. Como podem? Políticos de outras eleições que prometeram, mas não cumpriram com a palavra. Essa verde, amarelo, azul e branco. Ordem e progresso, palavras que usamos como representação de um totem, de um símbolo onde pessoas protestam, reivindicam e outros mesmos ficam somente submissos. Estilo aquele som pra vagabundo nenhum botar defeito. Eric, Enéas, Amargedão daquele jeito. Na mídia só tem louco pra fuder vida dos outros. Do santo do pau oco, do lado oposto do som nervoso. O incomoda aquele sonso do programa de domingo. Explora as mini, ilude as tias, tira o sarro do seu filho. Que não completa o biotipo para ser modelinho. 1,90m sem inteligência, loirinho, viadinho. Protótipo visto para estrela de comercial. Fatos e fotos, caras e bocas, delírio nacional. És vítima fatal, não acredite em falsas propagandas. Não presta novelinha brasileira nem a mexicana. Não se engana, o filme nacional que não tem proceder. Não fala da rola, não apresenta cultura, é só pra inglês ver. TV, cine, privê, sacanagem que não é de leve. Meu cérebro ferve, mas a inteligência que prossegue. Imagem que fede, invade a sua casa, não passa nada. Roupas, caras, fofocaiadas, programação copiada. Analisadas, marmeladas, pior que torta na cara. Pau de dar e doido de ideia acertada que ninguém falha. Quando a coisa tá errada tem que ser falada, então se liga. Somos nós a justiça. Armagedon, a denúncia é nossa vida. Você aí parado com ideias de televisão. Mas, que alienação. Os dois melhores craques do Brasil fazem o gol. E seu salário continua o mesmo. Chega de bobeira, chega de besteira, de alienação. A sigla em uma introdução. SNJ, somos nós a justiça. Hip hop, rap futurista.